Na mais perfeita construção de frases, rimadores perfilados, destacados como indomáveis ases notáveis. Num jogo de palavra onde demonstro habilidade, navegando sobre as cristalinas ondas da sonoridade, adentro seus ouvidos sem pedir licença. E prova de que nessa não sou só mais um comum, pois vim feito pra fazer história. Busco agora e mudo o rumo, pra que um dia o verso seja um grande sonho de consumo. Pra que seja o supra-sumo, é dentre os mestres que eu conduzo a cerimônia. E dentro dessa apodrecida Babilônia eu me mantenho honrando a sigla, imbatível como Alan Quaterman, em sua extraordinária liga eu sigo. Tranquilo quando a pressa se coloca em meu caminho. Sozinho me pego pensando, pois vejo que por melhor que o verso seja, e por melhor que o verso seja, terá sempre um perverso esperando decepar a minha cabeça pra servi-la como um trunfo em sua bandeja. E é evidente a diferença entre quem observa tudo e quem somente vê o mundo passar em questão de segundos, sem qualquer objetivo ou projeção pro futuro. Sem ação, sem noção ou sem razão no escuro, cercado pela estupidez, não amplia os horizontes. Gente que causa intrigas, vende brigas, tem de monte. Adiante, os que conspiram tua morte, como fizeram com César, apunhalado por aquele que na tua frente reza. Aqui se pesa inovações frente ao que é imposto, com semblante da bondade estampado no rosto. E com o respaldo de emissário, desafio às alturas, quebrando paradigmas, a desprezada cultura. Com a manada na contramão da ignorância, cada passo, espaço avança na aquarela da bonança. Tarsila dança em frente ao quadro que cria. Memórias pairam num sentimento de euforia, pois é no verso que me expresso e atenção peço. Quatro MCs do subsolo longe do regresso, essa é pra quem saca a jogada e segue a jornada. Na Pauliceia desvairada contra fluxo e maná. Deus não se apagam como se fosse lanquinho. Sua vida só uma bosta se você tiver afim. A esperança vale mais que ouro ou matrim. Contra fluxo e maná da união que não tem fim. Deus não se apagam como se fosse lanquinho. Sua vida só uma bosta se você tiver afim. A esperança vale mais que ouro ou matrim. Contra fluxo e maná da união que não tem fim. Entre sorrisos fugazes e apertos de mão sem firmeza, no compasso da base me bate a incerteza. Será que o povo saca que a parada é verdadeira? Entre olhares perdidos e beijinhos no rosto, pilhas de livros lidos, filmes de mau gosto, será que eu deveria levantar alguma bandeira? Sem engajamento, meu compromisso é com a poesia. Meu instrumento é a palavra, como os astros são da astrologia. O reconhecimento em cada cumprimento sincero que recebo, quando invento um jeito de falar de algo novo que percebo, de forma rimada, em cima de uma base programada. Às vezes parece piada, surge alguma rima engraçada e nego não ri. Nem todos possuem as referências que colhi. Eu sei, isso não me frustra, não me desanima. Pra obter o sucesso você tem que ficar em cima. Nipônica obstinação, uma teimosia criativa. Com um pedaço de carvão, tornar a vida colorida. Tirar inspirações de lições aprendidas, ou porradas levadas, presepadas vividas, ou loradas contadas. Eu sei, quando morrer não vou levar mais nada. Por isso deixo as minhas impressões aqui gravadas. A arte do poeta urbano é valiosa como marfim, assim como não se apaga as linhas tracejadas em nanquim. Lutar em batalhas ideológicas a favor da plebe, enfim. Muitos não avaliam ou se dão conta sobre as questões lógicas intrínsecas em canções, ou no poder das mesmas em unir separadas nações. Alusões feitas por quem busca as respostas, algumas não tenho, outras possuo. Me incluo no seleto grupo de neotrovadores, concluo. Sou um dos poucos que, como muitos, vagam em silêncio, separando-se dos amadores. Valores que guardam sete chaves no peito. Mesmo assim, meu senso crítico questiona-me se faço rap bem feito. Sou apenas assim, desse jeito, constituído de pensamentos e emoções. Me apontam um dedo, lhes devolvo cinco cravados em punho. Os mesmos que não julgam o livro pela capa, ou ainda os que falham comigo na vida. No verso, dou apenas passagem de ida. MC sempre do contra, contra os que se limitam a tirar a oportunidade de quem luta com garra, se apegando apenas à verdade. Pois a realidade é outra, se não uma muralha que te faz repensar atitudes, levando a analisar as próprias virtudes. Mesmo que a missão seja defender e enfrentar rostos rudes, permaneço no anonimato, em tese simplesmente incompreendido, onde muitos contam comigo. Juro, se for pra ser, será. E do futuro nem sei, só sei que valeu lutar em minha vida por tudo.